Muito boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos aqui a mais um Sporting 160. Esta noite onde existem três jogos para falar, um deles que já aconteceu e uma Superliga para comentarem muito. Temos para o programa de hoje que muito se espera destes dois comentadores que eu tenho aqui comigo. Todas as semanas, dar as boas-vindas ao nosso painel habitual. Pedro Varela, começo por ti. Boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos estão a seguir já aqui em direto e que depois também vão ouvir na missão, seja vídeo, podcast, seja o que preferirem. E sim, vamos a isso. Aqui, o Sporting vai jogar praticamente aqui três jogos no espaço de uma semana. E entretanto caiu a bomba da Superliga, que eu hoje vou deixar o Castro falar mais sobre a Superliga. Ele está a meter a mão na cabeça, não foi por causa da Superliga, é por causa do Leeds. Deve ter falhado, que está a jogar contra Mandou uma a equipa da barra, mandou Superliga. a barra. E vamos a Ah, barra. isso. E diz João Castro que enquanto está aqui no Sporting 160 sofre com o Leeds United, que, como o Varela disse bem, está a jogar contra uma equipa, da Superliga. João, bem-vindo uma vez mais ao Sporting 160. Em primeiro lugar, o Sporting. Em segundo lugar, boa noite ao Pedro, boa noite a ti, Mariana, e boa noite a todos que nos estão a ouvir, que vão ver, que estão no estrangeiro a acompanhar, que nos têm mandado muitas mensagens. Boa noite aos patronos que têm tido, atingimos uma meta fantástica acima dos 300 patronos. Acho que é uma grande meta para um podcast de desporto em Portugal e com menos visibilidade, obviamente, que alguns Patreons, como, por exemplo, o do Rui Unas ou algo parecido. Portanto, é mesmo de agradecer e portanto, vamos a isto. E falando precisamente nos patronos, deixar aqui um obrigado a todos eles, são mais de 300 neste momento que apoiam aqui este projeto. Portanto, mais prometemos, queremos trazer cada vez mais e melhor conteúdo. Deixar só aqui uma nota que esta semana, ainda no Patreon, teremos dois pós-jogos, um no domingo, outro na quarta-feira, e que teremos um M diferente esta semana. Portanto, muito conteúdo aqui vos espera. Para que possam aqui, obviamente, também ajudar na manutenção deste projeto que tanto tem trazido ao mundo sportinguista. E meninos, vamos então ao programa propriamente dito. Pedro, o Sporting jogou na sexta-feira, em Faro, um jogo onde bastou um zero para garantir os 3 pontos. Sim, e olha, vai na sequência daquilo que falamos aqui na semana passada. Eu estou naquela fase. Quem não ouviu o pós-jogo, eu comecei esse pós-jogo a seguir ao jogo de Famalicão por perguntar e comentar com o Castro que o campeonato acaba dia 16 de maio, portanto estávamos a um mês 19, de 19 de maio. 19 de 19 de maio. maio. Deixa-me só corrigir. Diz? Diz? Deixa-me só É um corrigir. mês Tu hoje disseste mesmo. que o jogo O que é que com o eu disse? Famalicão não é o E é jogo com o meu jogo Famalicão. Famalicão, o jogo Farense, começa tudo por Pois. F, é tudo para foder. Ora bem, e portanto, e faltava um mês, e um mês e sete jogos, não é? Sete jogos, acho que eram sete Certo, jogos depois é isso. desse, e portanto é aquele momento do ou vai ou rebenta, é tudo ou nada, e no nosso caso é mesmo ou tudo ou nada, e é importante. Para dizer isso, porque na semana passada tinha dito aqui que o que eu quero neste momento, sinceramente, é o regresso às vitórias, era o regresso às vitórias e às vitórias que não precisam de ser bonitas. Claro que eu gostava de jogar muito bem, gostava de ver o, eu não, gostava de ver o Sporting jogar muito bem, porque eu obviamente jogo muito bem, mas gostava de ver o Sporting jogar muito bem, gostava de ver. Gostava de não sofrer tanto, sofremos ali um bocadinho, obviamente, iremos falar disso, mas neste momento é como no início do campeonato, é atingir os resultados, e os resultados são vitórias. Se forem 7 vitórias por 1-0, provavelmente vamos acabar todos agarrados a máscaras de oxigénios e pulsações cardíacas a ver quanto é que está a bater o coração e essas coisas todas, mas o que nós temos aqui a conquistar é mesmo 8-80, nós estamos no ou é vai tudo ou nada, porque o Sporting neste momento, se for campeão e que é aquilo que nós desejamos, efetivamente será uma grande alegria. Se não for campeão, é inversamente uma tristeza absolutamente inacreditável, porque, obviamente, eu diria que estamos todos muito inclinados para que isso aconteça e queremos que isso aconteça, mas não é fácil, não é fácil, ganhamos com alguma dificuldade, ganhamos com um resultado que tem sido muito habitual pela margem mínima no Sporting 2021. E repara que eu não gosto de olhar para os outros, porque se fizermos o nosso trabalho estamos mais próximos, e se fizermos bem o nosso trabalho só dependemos de nós e estamos mais próximos do objetivo, mas ainda agora vimos que o Porto, por exemplo, no domingo teve ali a estrelinha, não é? A tal estrelinha que estão sempre a apontar ao Sporting, esteve de regresso aos jogos do Porto, nos últimos três jogos tiveram duas estrelinhas, não é? Foi Santa Clara e agora Nacional, e nota-se perfeitamente que eles também estão ali num modo de gestão de esforço físico e provavelmente ali um pouco preso por arames, mas nós temos é que fazer o nosso trabalho, e o nosso trabalho é ganhar, e ganhar é ganhar ao Farense, um clube que claramente pelo que tem feito, e são vários os clubes que têm tido dificuldade em passar em Faro, e mesmo quando recebem o Farense têm tido dificuldade, não, aquilo que tem praticado futebol não é a não justifica aquela posição, é estranha, é um caso. Enfim, estas coisas às vezes acontecem, mas claramente o Farense tem praticado mais futebol do que aquilo que aparentemente a classificação mostra. Esse capítulo para nós já passou, nós vencemos com dificuldade os dois jogos, mas prefiro vencer com dificuldade os dois jogos do que empatar como empatamos com o Famalicão por duas vezes, lá e cá, e agora temos já um jogo na quarta-feira contra um clube que... e vamos falar se calhar mais à frente disso, mas que certamente vai ser diferente daqueles que vão ao Alvalade, como foram Santa Clara, como por exemplo, que foi com um modelo de jogo que, não, que nós sabíamos perfeitamente que poderia nos trazer dificuldades. Aqui provavelmente vamos ter um Bessado, se calhar um pouco mais defensivo, talvez com o autocarro atrás, como o João disse no pós-jogo, mas para já cumprimos aquilo que era a nossa obrigação, que era quebrar com este ciclo de dois empates e estar de regresso às vitórias, vitórias que são absolutamente fundamentais. Nós precisamos de ir a Braga no domingo à noite com esses, pelo menos com esses 6 pontos de avanço. Aliás, quando jogarmos contra o Braga no domingo à noite, já saberemos de antemão como é que ficou. Somos o fim, voltamos a ser os últimos a jogar, não é? Somos outra vez o primeiro esta quarta-feira, e depois o primeiro, quando comparado com o Porto e Benfica, e depois vamos ser os últimos, e portanto já saberemos os resultados, principalmente do Porto, até porque o Benfica, se já estava, digamos, afastado do título, já estaria afastado há algum tempo. Acho que o Galo de Barcelos desta vez deu a bicada final, e portanto o Benfica o que poderá efetivamente pensar é apanhar o Porto. Eu vou ser sincero, disse isso ao Castro, se calhar teria sido positivo para nós o Benfica não perder, entre aspas, com o Gil Vicente, por uma questão de que o Benfica, pode ser importante o Benfica estar motivado contra o Porto quando os receber, caso contrário o Porto pode ter a vida ligeiramente mais facilitada, porque estas coisas também não estou a ver o Benfica a facilitar o que quer que seja a jogar contra o Porto, mas regressamos às vitórias e quebramos pelo menos este ciclo de dois empates. Realmente parecia que estávamos num ciclo negativo, e temos um recorde que não deixa de ser, que é importante mencionar, os 27 jogos sem perder, mas no fim só interessa terminar este campeonato sem derrotas se formos campeões, porque senão, caso contrário, esses recordes serão infrutíferos e não servem absolutamente para nada. O objetivo final é o do mesmo, a partir de uma determinada altura neste Sporting, que é ser campeão, e portanto esta vitória foi absolutamente fundamental. E são 3 pontos que acabam aqui por fazer a diferença. João, um jogo sofrido, mas como tu disseste no pós-jogo, e bem, se forem todos assim, se forem todos com 3 pontos garantidos, assinamos já. Sim, eu espero pelo menos goleadas de 1 a 0 até ao fim, até ao final da Liga, portanto, sempre a golear 1 a 0, estava o título na mão. Deixa-me só corrigir aqui o Pedro, nós vamos realmente domingo a Braga e o Porto joga na segunda-feira. Não, é segunda, então ainda somos outra vez os primeiros, não é? Só a seguir é que muda. Exatamente. Pois é, a seguir, estava na dúvida, exatamente, só para confirmar, exatamente, um abraço ao Paulo Ferreira, que está aqui a dizer Leeds United, força Rafinha, não está a jogar e por isso é que não estamos a ganhar 5 ou 6 ao Liverpool. Falando aqui do jogo, foi aquilo que eu referi já no pós-jogo e que já tinha referido também na análise com o o Sporting Tático, que eu mando um abraço. Isto são sete finais. São sete finais de Champions League, são sete finais que nós temos que ganhar, e as finais são para ser jogadas, não são para ser ganhas, não são para ser jogadas só por si, portanto são para ser ganhas. E portanto o Sporting tem que ganhar os jogos todos, como na hora maior dificuldade. Há que frisar duas coisas. O Pedro já referiu um dos aspectos importantes. O Farense é um adversário muito difícil, o Porto ganhou lá 1-0, com o Farense a mandar uma bola à barra no último minuto, na última jogada do desafio até, o Benfica empatou lá 0-0, o Braga ganhou lá 2-1 e antes tinha sido um gol anulado ao Farense, que tinha feito 2-1 para o Farense, e portanto é muito difícil. E o Sporting quer é ser campeão, para ser campeão tem que ganhar os seus jogos, não contar com os desejos dos outros, obviamente que iria ajudar a sofrermos menos, iria ajudar o nosso coraçãozito, não é? Que está aqui pelas ruas da amargura, porque está a sofrer todos os fins de semana, mas isto é assim, é o que eu disse já a semana passada, é lutar pelo título. Lutar pelo título vai ser sofrido. O Ruben Amorim também parece que me ouviu e disse exatamente o mesmo, vai ser difícil para nós, mas também vai ser difícil para eles, portanto vai ser difícil para todos, e há que salientar um dos aspectos, que eu acho que isso é fundamental. As pessoas têm que perceber que o final destas ligas, os pontos são muito difíceis e são pontos também muito caros, ou seja, há um conjunto de fatores nestes jogos finais da liga muito importantes, há muitas ondas de poder à volta destes grandes jogos finais, não só para a manutenção, não só para a classificação das competições europeias, mas sobretudo para o título. E obviamente que eu acho que nós ao termos ganho 3 pontos ao Benfica e 2 ao Braga também ajuda, não é? A aliviar, só temos basicamente agora um adversário mais perto. O Pedro referiu para o Benfica quer ir à Champions por apuramento direto, portanto agora vai ter que apertar e vai ter que ganhar ao Porto, decididamente. Mas a verdade é que também, por um lado, o Benfica começa a olhar mais para o Porto do que olhar para o Sporting, e isso também tem as suas vantagens. Por outro lado, o Porto agora tem que olhar para a frente e tem que olhar para trás, porque sabe que ainda vai à luz, e portanto todos os jogos vão ser difíceis. Eu acho que os jogos mais difíceis até vão ser aqueles que são teoricamente mais fáceis, Mariana. E portanto, quando menos esperar, vai-se perder pontos. Só espero que não seja o Sporting, e que obviamente a almofada que temos 6 pontos seja o suficiente para ganhar o campeonato, e isso apraz-me dizer que Ruben Amorim conseguiu lidar neste jogo, e notava-se o nervosismo de alguma forma com o dois empates, tendo o primeiro jogo fundamental é o de Moreira de Cónicos, aquele empate do último minuto ainda me está atravessado, ainda está na cabeça, eu acordo quase todos os dias a pensar naquele jogo. Esse jogo modificou aqui muita coisa. Eu acho que o Sporting tem ganho esse jogo, tinha ganho ao Famalicão, estávamos com 10 pontos, íamos a Braga com 10 pontos e decididamente isto já estava mais ou menos encaminhado. Assim vamos ter que sofrer mais, mas vamos ter que mostrar porque é que merecemos ser campeões. E é isso que os jogadores têm que perceber, é que temos que mostrar quem é que pode ser campeão. E foi gol do Lido já agora, e portanto, é bem feita para as equipas da Superliga. A maldição, começou a maldição da Superliga. Começou a maldição, pumba, começou a maldição da Superliga. 87 minutos. E portanto, o Sporting tem que ser uma equipa que ambiciosa, e o ambiciosa é ter na mão o título, e não sei se queres que fale já do jogo, das dificuldades que tivemos a nível tático, de Ruben Amorim também, que eu acho que em termos ofensivos ainda está um bocado confuso, e nota-se aqui algum também nervosismo por parte dele, embora muita crença, muito trabalho, muita confiança na equipa, mas há aqui coisas que eu falei até no pós-jogo com o Pedro, até analisamos aqui um bocadinho o Jovane, e se calhar eu repito aqui para quem não ouviu, porque eu acho que é importante, mas pronto, é caminhar desta forma, goleando 1-0 todos os jogos. Olha, e falando aqui do jogo propriamente dito, o Adan, que acabou aqui por ser uma das figuras principais. O Adan tem sido, João, o homem, como é que eu te vou explicar? Neste caso, acabou por ser o homem do jogo, mas que acabou aqui por segurar os 3 pontos como ninguém. Mariana, eu vou lembrar uma vez que aqui no 160, até te disse a ti, eu sei que gostas muito de Max, nós também gostamos muito de Max, mas eu tinha-te dito isto no início do campeonato, ou nas primeiras jornadas, que o Adam ia ser extremamente importante. Portanto, está gravado, está referido, não só pela qualidade que transmite na baliza, não só pela sua experiência, pela sua qualidade também a ser com a bola, a jogar com os pés, mas a verdade é que Adam é o único jogador, se calhar do Sporting, posso estar enganado, que foi campeão num clube, ganhou uma Liga Nacional. Ou pelo menos numa Liga Nacional na Europa, não sei se o Coates ganhou no Uruguai, e portanto é o jogador que tem experiência de ser campeão. E isso é muito importante, é nestes momentos em que muitos tremem, muitos abanam, existe alguém que tenha a capacidade e a frieza de nos salvar, e a segurança que nos transmite, de nos salvar nestes momentos decisivos, porque o que o Adam fez foi nos salvar, obviamente, de mais um resultado menos positivo. E, portanto, é um grande guarda-redes, é muito experiente, tem uma coisa que eu adoro nos guarda-redes, é muito frio, adoro guarda-redes frios, mas que estão lá nas alturas certas, porque ser o guarda-redes de um grande é diferente de ser o guarda-redes de um clube pequeno. O guarda-redes de um clube pequeno está sempre ativo. Normalmente há ali muitos lances e, portanto, ele está sempre ativo. O guarda-redes de um grande não. Está ali, o Sporting a controlar o jogo, raro, a poucos remates, e este ano o Sporting defende muito bem, portanto, o Sporting, a equipa concede menos remates aos adversários, mas de um momento para o outro há uma oportunidade flagrante para o adversário. E nessa oportunidade tu tens que estar lá. E é isso que a Adam tem transmitido. E, portanto, além desta frieza, desta qualidade, obviamente parece-me que também é um líder dentro do balneário, um líder dentro da equipa, nota-se, pelos insights, pelos backstage e essas coisas todas, até pelas palavras. E, portanto, acho que o Sporting deu aqui um salto qualitativo muito grande em termos de guarda-redes. Para ser campeão, normalmente dizem que é preciso ter sempre um grande guarda-redes, que marca golos, entre parênteses, que é salvar estes jogos, e portanto e o Sporting tem o Adam. E neste caso... O que é engraçado, que... João, o que é engraçado, desculpa interromper, é que força. Vejo muita gente a falar do Adam, não sei o quê, e às vezes até a falar ainda, a falar mal. É que, olhando para... Pá, eu tenho 45 anos, olhando para os... Ainda no fim de semana fiz esse exercício, até pus no Twitter, normalmente, quem olha para o Sporting nos últimos 40 anos, até parece que nós só tivemos grandes guarda-redes. Até parece que eu olhando para os guarda-redes que vi defender e que olha, me lembro. Olha, três de grandes defender, guarda-redes assim de cabeça. Três guarda-redes, digo, olha, os três que me lembro, Schmeichel, pois, lembras, não há dúvida nenhuma. Claro. Não, o Schmeichel, o Damas, pá, eu vi, enfim, claro, não é bem a Damas, depois o Mesaros, eu já. Bem, enfim, há ali dificuldades de Damas, Mesaros, mas Schmeichel, e depois os mais recentes, o que é que tens? Tiveste o Patrício, efetivamente era um guarda-redes que nos dava pontos também, muitas vezes, até mas nos penaltis. O Patrício, a partir demorou. De uma certa fase. O Patrício que demorou, que sofreu, e mesmo o Ricardo, talvez, o Ricardo que foi menos, agora, de resto, não, o que é que tu está, tiveste lá está, de guarda-redes? Está, eu já... Eu já não considero o Ricardo um grande guarda-redes. Sim, não, não é um grande guarda-redes, mas... Não, é um guarda-redes muito menos... bom, não considero um grande guarda-redes porque lá está. Sim. Para mim não tem aquela frieza, claro, nos jogos. Não tinha. Não chegava aos calcanhares nem do Schmeichel, nem mesmo do Patrício, naqueles momentos que era preciso, absoluta. Por exemplo, aquele jogo contra o Benfica, o Ricardo, provavelmente o Patrício não falhava, nem se calhar um Schmeichel. Um Schmeichel, por exemplo, arrancava a cabeça ao Luizão sem penalti. Luizão, claro. Portanto, tirava a bola, arrancava a cabeça ao Luizão, E no final ainda ia lá com o pescoço quase encostado-lhe à cabeça e não perdíamos. Agora, é muito difícil ver assim grandes guarda-redes. Nós temos a tendência, é verdade, quando são nossos, tentar ser sempre os guarda-redes. É, são achamos melhores, sempre nossos. Que. Exatamente. Não temos. Não, Schmeichel, Damas. E o Adam era suplente de que guarda-redes? Do Casillas. No Atlético de Madrid. Não, no não é assim, do Casillas. Do Atlético. Não, Madrid. Do Real Madrid, ele fez o Real Madrid, Casillas, mas depois foi titular. O Mourinho pôs o Casillas ao banco e pôs o Adam a titular. Aliás, o Aldo Lima, na conversa que eu tive no Patreon, ou seja, no grande artista, um abraço para ele, refere isso mesmo. Ele sentou o Casillas e não foi só por embirrice. Calma, e no Atlético de Madrid, quem era? Eu estava a dizer bem. E no Atlético de Madrid? O Oblak. E quem é o Oblak no Atlético de Madrid? Provavelmente os melhores guarda-redes que eles tiveram lá nos últimos anos. Nos últimos 20 anos. Pronto, e portanto, é que de um momento para o outro parece que o Adam era suplente. Eu acho piada porque muita gente falia, era suplente, como se fosse um suplente qualquer. E portanto, olhando para o historial do Sporting em termos de guarda-redes, nós temos tido guarda-redes absolutamente, tivemos ali um De Vilde que escondia muitas coisas boas, era um bom não, guarda-redes, por exemplo, mas depois falhava muito. O Lemaites nem se fala. Falhava muito. Ivkovic, eu estava aqui a dizer, Ivkovic era um guarda-redes que eu gostava, mas tinha dois problemas, falhava nos grandes momentos e falava que se fartava, nunca mais me esquecerei da célebre entrevista que ele dá, e a de saber, Geraldão, que depois deu a página, exatamente, eu sei defender os livros, já sei defender os livros de Geraldão, primeiro lance de perigo nas Antas, antigas Adas, aos 6, 7 minutos, exatamente, primeiro livro, a bola entra lá para dentro, depois tivemos o Nelson no Tiago, que era um guarda-redes relativamente medianos, o Costinha, outra coisa que tal, enfim, também até parece que nós tínhamos grandes guarda-redes e não tínhamos, e essa é que é a verdade. Nesse particular, acho que o Max tem de certeza que tem estado a beber muito do Adam, e a grande decisão para o ano, nesse particular, vai ser se Max gerir não fará sentido Max, gerir, sair para voltar, porque o Adam provavelmente faz outra temporada, acho que não há grandes, não me parece que haja problemas, porque se tiver em forma, não, portanto, e exatamente, era o que eu ia dizer, Ricardo Sequeira, está no top 5 dos melhores guarda-redes dos últimos 40 anos do Sporting, claramente, e portanto, esse para mim vai ser o ponto que é gerir a carreira do Max, que é um miúdo fantástico, basta ouvir o programa que temos aí no Sporting 160, foi o programa, se não estou em erro, 101, o 100 é com o João Matos, o 99 é com o Roesga e o 101 com o Max, acho que foi assim. Portanto, vale a pena ouvir e, portanto, essa é que para mim é a grande questão, porque nós temos sempre a dificuldade em gerir jogadores que saem, mas nós já tivemos casos em que saíram, o William de Carvalho, por exemplo, saiu, foi bem gerido, entre aspas, ou pelo menos esteve na Bélgica, não foi? Antes de regressar, no Cercle Bruges, antes de regressar, bem? E esse para mim é que é a questão, mas não tenho dúvida que o Max terá aprendido muito e tem estado certamente a evoluir também, e o próprio Adam também certamente evolui, quanto mais não seja com a cultura sportinguista que o Max lhe pode passar, porque vem. E temos dois grandes treinadores guarda-redes, temos o Nelson Pereira e temos o Vital agora. O Vital que foi um regresso ao Alvalade, por exemplo, olha, o Vital foi num guarda-redes que teve no Sporting, Diana. Normal, também, não é? Exatamente. Portanto, essa questão, nós até temos tido sempre muitas dificuldades em ter grandes guarda-redes. Contrastando com grandes guarda-redes, que, por exemplo, o Porto teve durante muitos anos um Vítor Bahia, o Benfica que teve o Perdomo, o Benfica que teve o Perdomo, já para não falar do Vento e outros guarda-redes, nós também tivemos o Oblak, teve o Oblak, enfim. E, portanto, essas coisas às vezes parece... Teve o Silvino, que é um guarda-redes já mais acima da média, está ali entre o mediano e já quase entrar num patamar um bocadinho melhor, mas também, portanto, olhando para isso, até parece que nós tivemos sempre grandes guarda-redes, e não tivemos, infelizmente. A verdade é essa, era bom que tivéssemos, porque era bom sinal, mas e teve o Benfica, teve aquele que morreu, o Anka, o que morreu? O Anka, e teve o Ederson, e o Oblak, os dois que foram para o Atlético, não foram os dois para o Atlético de Madrid? Agora não, o Ederson está no City, pá. Mas quando saiu foi para o Atlético. Um foi para o Atlético e o outro foi para o City. O City, exatamente. Pronto, agora estava aqui meninos, deixar só aqui uma nota ainda antes dos comentários finais do jogo. Eu que sou uma fã assumidíssima do Max, o Adam convenceu-me. E eu agora, por muito que goste do Max, acho que acabo por não trocar a titularidade do Adam pela do Max. Acho que o Max tem aprendido bastante, portanto é isso que acaba aqui por fazer a diferença. João, um dos jogadores que face às escolhas de Rubén Amorim acabou aqui por estar um bocadinho mais ao lado do jogo, e vocês falaram nisto inclusive no pós-jogo, foi o próprio João Mário, que face às escolhas ofensivas do técnico acabou aqui por se sentir um bocadinho a balançar, se assim quisermos dizer. Como é que viste a prestação dele no jogo em Faro? E deixa-me dizer, o João Mário não me paga para defendê-lo aqui todas as semanas no Sporting 160, mas eu tenho que defendê-lo por aquilo que ouço. O João Mário é um grande jogador, e eu digo-vos uma coisa, o João Mário não esteve assim tão mal como as pessoas dizem. Agora, na posição onde está, falta ao João Mário uma característica fundamental, que é a finalização e a decisão final, o último passe. E, portanto, o João Mário, se fosse um jogador de grande finalização e grande passe para assistência, o último passe, um passe decisivo, e um grande jogador, estava na Premier League, não estava no Sporting. Essa é que é a verdade. E, portanto, ao aproximá-lo das zonas de finalização, é verdade que eu acho que retira ao Sporting muita qualidade na temporização, na circulação de bola, que era quando ele jogava com Palhinha. Acho que até faz descer o nível institucional de Palhinha com bola. Palhinha sente-se muito confortável ali com João Mário, porque tinha um apoio, sabe que lhe pode dar a bola, mesmo em condições difíceis. João Mário segura a bola, raramente perde a bola. Portanto, eu acho que João Mário rende muito mais atrás do que lá à frente. Obviamente tem uma grande capacidade, também transporta bem a bola, claro. Mas depois falta-lhe isso, finalização. É o que eu disse, se João Mário finalizasse como o Bruno Fernandes, estava no Manchester United, estava no Inter, estava a brilhar. Obviamente que lhe falta essa característica de finalização, e notou-se no jogo de Faro, onde ele acaba de falhar um golo, e há aquele lance do Paulinho que mete para o lado e o João Mário não acredita, ou está à espera que o Paulinho chute, devia ter sido mais egoísta. E, portanto, eu acho que o João Mário, acho que aí o Ruben Amorim, nesta inversão que fez, eu acho que o Sporting perdeu. Na minha opinião, eu acho que o Sporting perdeu. Isso nota-se porquê? A jogar com o meio campo a 3 e a jogarmos com dois lá na frente, Paulinho e o nosso Agüero, que é o Pedro Gonçalves, como vocês sabem, eu acho que o Sporting, com os médios mais alargados, portanto, mais distanciados da zona central, como o João Mário na esquerda e o Daniel Bragança na direita, o Sporting pressiona pior. Portanto, facilmente o 4-3-3 do Farense proporcionou ao que o Farense saísse melhor a jogar e o Sporting pressiona menos, porque também não tem um jogador tão incisivo como era o Nuno Santos ou o Tiago Tomás a pressionar. E, portanto, eu acho que o Sporting aí perde. Claramente, para mim, aí Ruben Amorim, ao fazer esta inversão, resultou em alguns, resultou contra o Vitória, resultou em Moreira Cónicos, que realmente jogamos mais ou menos, mas mesmo assim, acho que o Sporting perde. E perde um bocadinho o João Mário, porque o João Mário rende muito mais para mim. Eu sinto que o Sporting controla muito mais o jogo quando o João Mário está cá, está atrás, está a destruir o jogo, está a temporizar, está a meter gelo no jogo, está a saber se passa para a direita, se passa para a esquerda, e lá na frente eu acho que o Sporting perde um bocadinho com o João Mário aí. Quando o João Mário sai, nessa substituição, tem que dizer que não compreendeu o que o Ruben Amorim queria, quis esticar o jogo com o Matheus Nunes, mas não funcionou. O Sporting perde completamente o controle do jogo, perde a posse de bola, João Mário saiu e o Sporting perdeu, e aí sim senti realmente um calafrio, porque vi que o Sporting, além de perder o controle, perdeu o farol que guiava o seu jogo. E Matheus Nunes também não está bem, se calhar por causa do Covid, ainda não está a 100%, e portanto foi uma substituição que eu acho que não resultou, ele experimentou, mas não resultou, e portanto tenho que defender aqui João Mário, porque acho que o João Mário continua a ser um excelente jogador, espero que continue, mas vai ser difícil, mas espero que continue, e eu acho que as pessoas têm que começar a ver João Mário com um farol que guia o nosso futebol, um farol que faz que nós controlamos o jogo, que nos dá a qualidade de posse, e não tentar esperar que João Mário venha a ser um grande finalizador, um grande rematador, e criticar sempre que João Mário não faz um remate, porque João Mário não é isso, se fosse isso não estava cá. E é isso que acaba aqui por fazer a diferença entre um jogador mediano e um grande jogador, como é o caso do João Mário. Pedro, nós que, como tu disseste bem há pouco, vamos ter dois jogos antes do próximo Sporting 160, uhum. Portanto, na quarta-feira jogamos às 9:15 com a Bessat, um jogo onde já estamos à espera do autocarro. Já estamos à espera do autocarro e até vou só abrir aqui uma coisa que me tinha esquecido em relação ao... Eu diria que sim, entretanto vou só colocar o tweet que o Leeds United fez depois do empate, que é muito bom, tem muito a ver o timing, porque obviamente isto da Superliga acaba por mexer. A questão do Bessad é, à partida sim, diria que vamos levar aqui com o autocarro. Mas temos que ter cuidado porque, e nós comentamos isso no, na altura quando comentamos ainda no, eles ainda não tinham jogado contra o Marítimo, que acabaram por ganhar no sábado 2-0, mas a verdade é que o Bessad não estava assim com uns resultados absolutamente extraordinários, mas tinha, por exemplo, ido ganhar a Faro, que tem sido um terreno complicado, tinha empatado com o Braga. Depois ganha agora o Marítimo, mas também já perdeu em casa com o Avista e recentemente foi empatar também ao Rio Ave e ao Moreirense. Portanto, é ali uma incógnita de resultados que tem que nos deixar um pouco de alerta. É o que eu gostava muito que o Sporting marcasse dois golos e nós conseguíssemos gerir o jogo a partir de um 2-0, pelo menos para ser uma coisa descansada, mas temos que, efetivamente, não podemos, nós perdemos toda a margem que tínhamos para deixar para o final algum deslize entre o Braga e o final do campeonato. Perdemos nesses dois empates, nomeadamente aquele com o Moreirense. Esse empate com o Moreirense custa muito, não é só o ser o golo ao último minuto, é por tudo o que aconteceu no jogo, por isso é que nós referimos aqui muitas vezes, porque era um jogo que o Sporting tinha perfeitamente controlado, ganhava perfeitamente esse jogo sem problema nenhum, e inclusive o Moreirense marcou na única oportunidade que teve por tudo aquilo que aconteceu, já falamos aqui da sorte e o calcanhar do Fedal e uma série de coisas. O Tondela ainda ontem lá esteve a ganhar 3-0 e depois ontem e depois acabou na mesma por ganhar 3-2, mas claro, temos que ter cuidado, de certeza que o Bessad não vai ser uma equipa um pouco mais defensiva, mas lá está, a mentalidade tem que ser a mesma. E eu aí concordo muito com algo que o Castro também já tem dito e que complementa com aquilo, que complementa um pouco aquilo que eu tenho dito da questão de voltarmos aos resultados, aos golos e a ganhar e a não dar hipóteses. São duas coisas para mim fundamentais. Uma é aquilo que o Castro tem dito, que é voltar à equipa que nos tem que nos marcou, que a equipa que marcou mais golos e que aparentemente eles pareciam mais simples de acontecer, e aí temos que contar com o Pote lá na frente, como, pá, é, como ele disse, o Castro disse muito bem, é o nosso melhor ponta de lança, é o nosso melhor avançado, é o nosso melhor goleador, chamem-lhe o que quiserem, e ele tem que voltar. Não sei se não regressaria à fórmula, e depois regressaria à fórmula do campeonato, do início do campeonato, porque funcionou muito bem, não só do ponto de vista ofensivo, como do ponto de vista defensivo. Os nossos adversários praticamente não tinham grandes hipóteses para marcar golos. Agora temos estado um bocadinho diferente, um pouco mais, talvez seja a questão da ansiedade, do nervosismo, mas a verdade é que nós já falamos aqui de jogos em que o Sporting, a bola vinha do guarda-redes, ia para o Coates, Gonçalo Inácio, nós estávamos pressionados e podia ser qual fosse o adversário, podia ser o Porto, podia ter sido o Benfica, o Famalicão, seja quem for, nós saíamos com calma. Às vezes parecia que a coisa estava ali a apertar, mas saíamos e avançávamos e conseguíamos recomeçar uma jogada ofensiva sem problema absolutamente nenhum, e agora temos essa dificuldade. Já vimos alguns remates até para fora do campo e sentimos que há ali alguma dificuldade. Agora, a fórmula, não há fórmulas milagrosas, mas a receita tem que ser a mesma. Temos que jogar para ganhar, temos que ganhar, nós temos que ir no mínimo com estes 6 pontos a Braga para poder sair de Braga, e esse jogo de Braga só é importante depois de ganharmos na quarta-feira. Primeiro temos que ganhar na quarta, focar no jogo de quarta-feira, e depois no domingo teremos tempo, obviamente, para focar nesse jogo também muito importante. Eu diria que se o Sporting sair de Braga, no mínimo com os 6 pontos que eu acho que mantém neste momento, dá um passo muito, muito grande. Se o Sporting sair de Braga com os 6 pontos de avanço, dá um passo muito grande rumo ao título. Mas para isso, não interessa estarmos aqui a fazer futurologia, temos que ganhar na quarta-feira ao Bessade, e temos que... E esse é o ponto absolutamente fundamental, de preferência sem sofrer tanto, porque o jogo com o Farense teve ali um lance, repara, nós estivemos a 81 centímetros de sair com menos 2 pontos de Faro, e nós não podemos estar a 81 centímetros, que pode parecer muito, mas não é nada. 80 é muito para o VAR, que marca fora o jogo de 2 centímetros, e portanto 80 centímetros é 40 vezes mais, e parece muito, mas não é nada, efetivamente não é nada, e hoje são 81 centímetros, mas bastava estar o jogador 1 metro menos adiantado e a coisa teria sido mais complicada, e aquele gol, se tem sido marcado pelo Farense, tem a impressão que eram mais 2 pontos que perdíamos, e isso seria claramente, não digo catastrófico, mas muito chato para o Sporting para enfrentar estes próximos tempos. Portanto, quarta-feira é absolutamente fundamental. Espero que o Ruben Amorim tenha a capacidade de falar com os jogadores e mostrar que nós não temos margem para falhar, para podermos encarar estes últimos jogos do campeonato. Além de mais, com todo o esforço físico que vai ser necessário, e isso, verdade seja dita, este é o período que vamos fazer mais jogos, diria de toda a época, porque nós abdicamos... Não, janeiro também. Janeiro também tivemos ali, é verdade, Taça janeiro tem ali por causa da Taça da Liga, mas voltamos a esse período, e é um bom exemplo de janeiro, porque se em janeiro fomos capazes de fazer bons resultados, e onde cimentamos... Com grandes jogos, onde cimentamos uma posição importante no campeonato, e ainda conquistamos a Taça da Liga, é porque esta equipa tem essa capacidade. Outra coisa que era importante... E amanhã vamos já aqui fazer umas chamadas, eu e o João, e vamos já ligar uma série de números. É importante que alguém traga o Pedro Porro de Espanha. Convém, não era para ficar lá. Eu espero que lhe tenham dito que o campeonato não acabou, ele foi convocado à seleção e muito bem, um prémio absolutamente justo. O europeu não começa agora. Mas alguém lhe diga que o europeu foi adiado do ano passado para este ano e começa só ele tem uma vantagem, não faz parte de uma equipa da Superliga e, portanto, garantidamente pode jogar o europeu, ao contrário, por exemplo, de outros jogadores, como por exemplo o Bruno Fernandes, que ainda hoje se manifestou, eu não sei se ele não vai ter que apagar aquilo, porque o Manchester nessas coisas normalmente não brinca com isso. O Cancelo já, o Bruno Fernandes não sei se não vai apagar, ainda não fui ver, mas por exemplo o Bruno Fernandes arrisca-se a não poder jogar, coisa que o Pedro Porro pode jogar se for convocado ao europeu, mas convém regressar, e se for preciso mandamos um Uber à Espanha ou um outro qualquer para o ir buscar e depois passamos fazemos a fatura uma vaquinha, já que fazemos para o comprar. Só uma coisa que me esqueci de dizer, aquilo que eu referi de voltar às origens era mesmo colocar, nesta altura que o Sporting só marca um golo e está a ser difícil ganharmos todos os jogos por um golo, já se viu, está, a defesa nem está a defender tanto, porque eu acho que o Sporting antigamente pressionava mais, os adversários tinham mais dificuldade em circular a bola, em sair a jogar, e o Sporting recuperava muitas bolas no campo, meio campo ofensivo, criava desequilíbrios através disso, e por outro lado o adversário tinha dificuldade em construir e, portanto, dava a sensação que o adversário tinha mais dificuldades em, obviamente, chegar à nossa baliza. E era mesmo isso. As dificuldades partem daí, é de sair a jogar bem. Como não saíam a jogar bem, nós ganhávamos muitas vezes as segundas bolas, ganhávamos muitas vezes ali os ressaltos, e, portanto, e os adversários nunca conseguiam construir uma jogada. A jogar desta forma, os adversários estão a sair melhor, estão a construir melhor, e o Sporting está a ter um bocadinho mais dificuldade. Além que eu acho que era importante nós voltarmos a ter realmente o Nuno Santos na equipa, por dois aspectos. Primeiro, o Nuno Santos é o nosso segundo melhor marcador, tem 6 golos na Liga, tem 4 assistências, e depois, pelo segundo aspecto, tem muita garra, tem muita afirmação, é um jogador vertical, é um jogador que também pressiona muito, é um jogador chato, porque está sempre a falar, e embora não seja o melhor jogador para jogar contra blocos baixos, já referi isso com o tático, já falámos várias vezes, é verdade é que é um jogador que dá uma dimensão e uma atitude muito diferente na frente, e nesta altura nós precisamos de jogadores que sejam melhores na finalização. E nesta altura, Pote é sempre o melhor, porque Pote, se calhar, naquele golo, no golo que marcou, se calhar os outros todos falhavam, e Nuno Gonçalves tem sido o segundo melhor a finalizar. E, portanto, eu acho que os melhores Nuno a finalizar Santos, até agora... Nuno Santos, fizeste uma mistura entre Pedro Gonçalves e Nuno Santos. Foi incrível. Portanto, Nuno Gonçalves. Nuno Gonçalves. E assim, os dois, se tivéssemos a mistura dos dois, era muito bom. Mas... os melhores a finalizar nesta altura, porquê? Porque à medida que se vai chegando à final do campeonato está-se a verificar que mesmo aqueles que têm condições e boas condições para finalizar estão a tremer frente à baliza, ou mandam um grande biqueiro na bola e com muita força e a bola vai por cima, ou rematam logo sem colocação e o guarda-redes acaba por defender, ou passam a bola em vez de rematar, e portanto o que tem acontecido é que nós temos, mesmo Tiago Tomás e Paulinho não estão a finalizar melhor, Paulinho até acho que o jogo Moreirense, se ele tivesse sido validado aqueles dois golos, trazia outra confiança, não está, e portanto nós temos que pôr quem é que finaliza melhor. E nesta altura não. Estatisticamente, quem finaliza melhor é Nuno Santos e Pedro Gonçalves. E depois lá na frente, acho que vai jogar Paulinho, depende também do adversário, pode jogar Paulinho ou pode jogar TT, mas eu acho que deveríamos voltar a injetar essa garra, essa verticalidade no jogo e esse poder de remate do Nuno Santos. Acho que nesta altura nós precisamos marcar mais golos para rapidamente matar os jogos e acho que pressionamos melhor e, portanto, acho que devíamos voltar, embora contra o Belenenses, embora contra o Farense, por exemplo, eu acho que o Ruben Amorim esperava um autocarro e Jorge Costa respondeu com um 4-3-3 a pressionar alto e, portanto, a equipa de Sporting que estava já a jogar com 3 médios à espera do autocarro para ter um ganho de posse e pôr os dois avançados lá na frente e depois viu-se que não foi assim, que tivemos que mudar um bocadinho o jogo. Acho que é muito por aí e, portanto, acho que o Ruben Amorim vai ter que estudar muito bem, porque é preciso trazer à equipa, se calhar, um bocadinho mais de calma na finalização e há jogadores que têm isso por si só. E é isso que falta também aqui, é garantir os golos, porque são eles que acabam por garantir aqui também os 3 pontos. Pedro, voltando aqui à vertente psicológica dos jogos, não achas que, e face ao facto de, já falámos disto várias vezes, face ao facto de termos uma equipa tão jovem, a vertente psicológica de no domingo vamos jogar com o Braga, não poderás estar presente aqui no jogo de quarta-feira? Não, sinceramente, pensei que ias perguntar de outra forma. Não, eu acho que os jogadores não vão estar a pensar no jogo de quarta-feira. Eu acho que aqui, a equipa sendo jovem, é evidente que há aqui um pensamento de alguns jogadores, certamente, do objetivo final. E isso acho que está presente sempre na cabeça. Agora, do ponto de vista, enquanto profissionais muito habituados, mesmo a outros níveis, mesmo nas... Repara, eles quando eram júniores também tiveram jogos importantes, também tiveram jogos em que podiam ser campeões e que sabiam que aquele jogo era importante para depois... Portanto, eu acredito que isso, haja ali uma capacidade para... O jogo quarta-feira é importante e é aquilo que há pouco dissemos, não interessa pensar no Braga se não ganhamos na quarta-feira. E, portanto, eu acho que aí é capaz, é evidente que haverá sempre, certamente um reforço no discurso do Ruben Amorim e de toda a equipa técnica. Agora, o que estará sempre presente, isto é uma equipa jovem, temos uma das equipas mais jovens do campeonato, quando comparado com os dois outros grandes, o Benfica e Porto, então a diferença ainda é maior. Não tenho dúvidas que é uma equipa que tem essas duas lacunas, digamos assim, uma, a cultura de vitória que temos aqui falar tantas vezes, que é normal, não se pode exigir que haja cultura de vitória ao nível de um campeonato nacional, quando nos últimos 40 anos ganhamos duas ou três vezes, e a outra é, efetivamente, a questão de uma certa ansiedade de pensar no objetivo final. Claro que tu já estás numa fase, quando tu estás a um mês, a quatro, cinco semanas, de saber que naquele dia, não, ou és ou não és, e, ou até pode ser antes, mas é aquele dia marca o final de um determinado prazo e ou foste ou não foste campeão, e tu sabes neste momento, repara, estatisticamente o Sporting tem, vi hoje no Twitter o Luís tem andado a fazer uma série de atualizações todas as semanas com as percentagens, e penso que o Sporting neste momento tem 81% de probabilidade estatística de ser campeão, portanto tu sabes que está tudo do teu lado, mas as coisas têm que ser, no terreno é que têm que ser conquistadas, e como nós sabemos no Sporting, nada nos é dado com facilidade, pelo contrário, nada nos é dado, nada é conquistado com facilidade, nada é conquistado sem sofrimento, e é portanto isso que está a acontecer, e os jogadores saberão isso. Agora, é evidente que é uma equipa jovem, é uma equipa que tem falta de experiência em algumas coisas, que a sua capacidade, a sua inteligência emocional é completamente diferente, não há um amadurecimento como é natural nestas coisas, que o tempo dirá, e que o João há bocado disse muito bem do caso do Adam, ou até de um Coates, ou de sim, jogadores mais velhos, que também não são muitos no Sporting, agora não tenho aqui presente Fedal, bem a idade de todos João eles, Mário. Mas entre Fedal, João Mário, Coates e Adam, não haverá assim muitos jogadores, e mesmo estes não são assim. Tens o Antunes no banco e o João Pereira. E o Antunes, depois, exato. E o João Pereira, jogador, exatamente, e que não é à toa que o João Pereira regressa, se calhar por aí, por isto e por outras coisas que já falamos aqui, uma possibilidade dele depois ficar a treinar equipas do escalão mais jovem, e o Antunes, enfim... E o próprio Neto, jogadores que serão importantes do ponto de vista de balneário. E o Neto parece-me claramente desses jogadores, pelo que já se viu, pelo que nos também têm dito, e portanto há esse tipo de jogador. Agora, o resto é equipa jovem, e jovens que estão a meia dúzia, menos de meia dúzia de semanas, ou uma mão cheia de semanas, de poder ficar na história do clube, porque essa é que é a verdade, e portanto... Esse acredito que estará no pensamento. Agora, Braga, ainda é muito cedo para se pensar em Braga. Primeiro, quarta-feira, Bessado, e eu acho que aí será o foco, e não tenho dúvida que o discurso de Ruben Amorim será claramente apontado nessa direção, e é aí que se tem que trabalhar e ganhar o jogo de quarta-feira, porque só assim é que fará sentido depois, mais tarde, pensar no jogo contra o Braga. E pensar jogo a jogo. João, apesar de ainda faltarem aqui quase uma semana para o jogo com o Braga, no próximo Sporting 160 já vamos ter dois jogos para falar. Pergunto-te o que é que estás à espera do jogo em Braga, uma vez que o Braga é um velho conhecido de Paulinho, um velho conhecido de Ruben Amorim, mas que este ano tem tido ali aquela balança, ora tem jogos muito bons, ora tem jogos muito maus, ora acaba por atribuir empates a equipas que não se estavam à espera, ora acaba por vencer jogos de maneiras incríveis. Portanto, o que é que há, como é que achas que o Braga pode reagir frente a este Sporting? O que interessa, e o Pedro resumiu bem, e para não voltar a isso, é ganhar o Belenenses. Sim, isso não faz... O jogo de Braga torna-se já muito mais complicado emocionalmente. Portanto, temos que ir a Braga com os 6 pontos. Se formos a Braga com menos pontos de avanço, obviamente emocionalmente o jogo torna-se muito mais pesado. E depois, espero que sempre, quando a equipa joga contra o Sporting, querem derrotar o Sporting à força toda, querem obviamente ganhar ao líder que ainda não perdeu nenhum jogo, e relembrar que o Sporting ainda não perdeu nenhum jogo e bateu o recorde de 27 jogos da Liga sem nenhuma derrota, e portanto, nesta altura, todas as equipas querem ganhar o Sporting, principalmente o Braga, porque temos uma relação histórica um bocado complicada nos últimos anos face a uma tentativa de Braga de usar sapatos altos, tacões, a tentar-se pôr mais alto do que é, em termos de de historial e, portanto, conto que eles joguem contra nós com uma vontade de nos ganharem, da mesma forma que conto que os jogadores de Sporting vão para Braga com a mesma fome de vontade de os arrebentar a todos e de mostrar e dar um passo afirmativo rumo ao título. Eu só espero mesmo isso do Sporting. Digo-te mais, o Sporting tem realmente o Paulinho que jogou lá, tem o Palhinha que esteve lá 2 anos também, tem o Ruben Amorim que conhece, obviamente, e este ano já ganhamos 2 vezes ao Braga e não há 2 sem 3 e, portanto, domingo à noite espero ir a Braga, os jogadores que entrem com a faca na boca, de maneira a que saibam que aquilo é uma final e ainda para mais é uma final contra um rival que está mortinho para poder nos ferir de morte e, portanto, o Sporting de domingo é um Sporting que espero que seja o Sporting que nos habituou em janeiro, que é nestes jogos grandes, estamos lá e estamos lá para vencer os jogos, não espero mais nada do que isso. Acho que há aqui alguma dificuldade, algumas pessoas perceberem no chat que nós estamos a falar do Braga porque nós não vamos fazer nenhum Sporting 160 antes desse jogo. Portanto, sim, o Sporting joga na quarta, joga no domingo, o Sporting 160 é na segunda, 1 mais 1 é 2, se ninguém percebe e se alguém acha que lá por estarmos aqui a falar do Braga, que os jogadores vão correr mal e que lhes vai dar uma caganeira não, e vão jogar mal, é pá, por amor de Deus, poupa-nos esses comentários de merda. Já falamos do Bessado. Não puxem atrás e ouçam o programa. Agora, acharem que estamos aqui a falar do Bessado, foca, joga, pá, nós não somos jogador, nem vamos jogar. Não, já falamos do Bessado, já sabemos que o Petit vai jogar. Já falamos do Bessado, já sabemos que é jogo a jogo, já sabemos que o foco é 3 pontos no Braga, já dissemos isso tudo. Estamos a falar do jogo do Braga porque não há Sporting 160 antes do jogo e segunda-feira estamos cá para falar destes 2 jogos. E foi a pergunta da Mariana depois de ter falado. A Mariana perguntou e avisou com antecedência. Exatamente. Estão mais atentos, se calhar. Bem, meninos, ainda antes de irmos aqui comentar a Superliga, porque muito existe para falar sobre esta Superliga, é verdade. Vamos aqui ao resumo da semana das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago Botelho. Vamos a isso. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite também a todos os ouvintes e espectadores do Sporting 160. O handball disputou ao meio da semana a 23ª jornada do Campeonato Nacional. Recebemos no pavilhão João Rocha a equipa do Madeira Sada e vencemos por 35-16. O Sporting que parece estar a atravessar um bom momento e este foi um jogo completamente sem história. Bem defensivamente, com toda a defesa reativa e proativa e com Manuel Gaspar em evidência, o Sporting colocou rapidamente o marcador em 10-4 e a partir daí até aos 17-7 com que se chegou ao intervalo, foi um instantinho. A segunda parte não foi diferente, o Sporting não abrandou e através de uma boa dinâmica ofensiva durante todo o jogo conseguiu marcar golos a seu belo prazer, num jogo que termina como uma das maiores goleadas da temporada. Quase toda a gente marcou golos, com Salvador e Sean Garta a serem os melhores marcadores, com 6 e 5 golos respectivamente. No fim de semana, quartos final da Taça de Portugal, recebemos no João Rocha o Sampaio de Oleiros e vencemos por 41-16, diferença física abismal, mas mesmo assim o Sporting fez um jogo bastante sério e competente, não tendo poupado os habituais titulares e acabando por dar minutos também a jovens que habitualmente não os têm. O jogo em si ainda deu para 10, 12 minutos de relaxo e um sem número de falhanços aos 6 metros e bolas ao poste. Os jovens pontas Duarte Sanches e Tomás Ferreira foram os melhores marcadores do jogo, com 8 e 7 golos respectivamente, e o Sporting apurou-se para a Final Four da Taça de Portugal de handball. O basquetebol disputou a última jornada desta primeira fase, fomos até Oliveira das Mães perder com o Oliveirense por 87-76, o Oliveirense que precisava de ganhar para chegar ao quarto lugar e também para não perder o quinto lugar onde estava. Desde cedo se percebeu qual era a estratégia que eles tinham para este jogo, explorar o bloqueio direto e os 2 contra 2 entre o base e o poste em termos ofensivos e defensivamente tentar fechar a zona interior a Fields, retirar a Ellison do jogo, sempre com a linha Travante Williams. E assim foi, entraram bem no jogo, o Sporting conseguiu equilibrar graças a Travante Williams e aos 13 pontos que ele fez no primeiro período, mas a partir do momento em que ele chega às 3 faltas a meio do segundo, o Oliveirense descolou e ficou muito confortável no jogo. O Sporting perdeu todos os períodos, chegou a estar a perder por 25 pontos, e valeu-nos um pouco a habitual garra da equipa e Shaquir Smith e Diogo Araújo terminaram o jogo com 26 e 19 pontos respectivamente para amenizar um pouco esta derrota. O futebol feminino recebeu em Alcochete o Marítimo e venceu por 2-0, uma jornada que estava em atraso nesta fase de apuramento de campeão. Sporting sempre com muita posse de bola, mas sempre com dificuldades em conseguir criar perigo perante um Marítimo que estava sempre muito fechado. As insulares só ao espaço e em contra-ataque tentavam incomodar e sempre através da Telma Encarnação. Raquel Fernandes, mesmo ao cair do pano na primeira parte, faz 1-0, que se esperaria que até desbloqueasse o jogo na segunda parte, mas foi por engano. Mesmo a perder por 1-0, o Marítimo continuou fechadinho e já o estava com 11. Pior ficou quando a partir dos 70 minutos ficou reduzido a 10. Sporting foi tentando até de longa distância e sobretudo através de Carolina Mendes e Raquel Fernandes, podíamos ter dado outro colorido ao resultado, até que o 2-0 foi mesmo feito já a terminar numa insistência após um canto com Marta Ferreira a rematar para a baliza deserta. O futsal futsal feminino recebeu a venda da Luísa e venceu por 13 bolas a 0, empurradas para o multidesportivo, sem direito à transmissão televisiva em direto, por quem agendou 3 jogos muito próximos e não pensou que um jogo de voleibol poderia ter 5 sets. As Leoas aplicaram uma goleada das antigas ao penúltimo classificado. 5 gols de Ana Alves, 3 de Carolina Pedreira, 2 de Jéssica Silva e 1 para Cristiana Gonçalves, Inês Gonçalves e Catarina Ferreira. Neves, peço desculpa. O futsal masculino recebeu no João Rocha a formação do Caxinas e venceu por 4-1, e exibição dominadora do Sporting perante um Caxinas que é até uma das surpresas da Liga e que até começa o jogo a vencer. Mas se na primeira parte o Sporting até marcou mais golos, na segunda o Caxinas raramente criou perigo e poucas foram as vezes que conseguiu sair com critério do seu meio campo. Bolas no ferro, pés e pernas a cortar e defesas in extremis não permitiram que o resultado fosse mais dilatado e os golos foram marcados por Zico e Cavinato, Tomás Passó e Pauleta no jogo 605 de João Matos com o Leão rampante ao peito. Que lenda, meus senhores e minhas senhoras. O hockey feminino foi até ao Pavilhão da Luz perder por 3-2 na 10ª jornada da segunda fase de apuramento de campeão. O jogo com uma primeira parte equilibrada, mas com o Sporting com mais posse, embora o Benfica tenha criado sempre mais perigo, explorando bem as transições e as zonas laterais da pista. As encarnadas marcam primeiro num remate que é desviado por um stick de uma leoa, mas no mesmo minuto Ana Catarina Ferreira empata a partida num grande golo. Segunda parte, o Sporting voltou mandão novamente, com mais posse, e numa rápida transição Ana Catarina Ferreira faz um golaço passando por várias adversárias em slalom e marcando depois de levantar a bola. O Benfica aumentou o ritmo na partida, encostou o Sporting à sua área e acabou por, com alguma neutralidade, por conseguir fazer a reviravolta. Num jogo com ritmo forte, dá muito jeito ter um plantel com mais soluções de qualidade para rodar e foi isso que ajudou o Benfica a ser vencedor deste confronto. Se calhar a Inês Vieira, internacional portuguesa que está inscrita e a quem pagamos ordenados e está impedida de ser convocada, tinha dado jeito. O hóquei masculino recebeu no João Rocha a São Joanense para a última jornada desta primeira fase do campeonato. Vencemos por 10 bolas a 6. Jogo que fechou esta primeira fase e que o Sporting conseguiu ascender ao segundo lugar, fruto desta vitória e da derrota do Barcelos na Luz. Quanto ao jogo, a São Joanense precisava de pontuar para tentar chegar aos play-offs no 8º lugar, mas o Sporting entrou logo a ganhar. Golo aos 30 segundos por Pedro Gil. Mas desenganem-se quem pensou que a São Joanense ia desistir. Consegue o empate e só depois de uma grande esticada de Gonçalo Nunes é que o Sporting tomou conta do jogo até aos 4-1. Depois disso, a equipa voltou a adormecer e rapidamente a São Joanense reduziu por um perigoso 4-3. O Sporting voltou a acordar, faz o 5-3 ainda antes do intervalo e na segunda parte voltou a entrar bem na partida e dilatou o marcador que, diga-se pese embora a reação da São Joanense, não mais se aproximou perigosamente. Jogo inconstante, altos e baixos por parte do Sporting, mas a vitória e o segundo lugar garantidos. Zé Diogo jogou no lugar do Girão, Gonçalo Nunes fez um hat-trick, Pedro Gil bisou, os restantes gols foram marcados por Alvarinho, Tony Pérez, Matias Platera e Alessandro Verona. O voleibol feminino disputou o primeiro jogo 1 da final da Taça de Federação em Aves. Vencemos por 3-1 o Desportivo das Aves com os parciais 27-29, 25-20, 22-25 e 22-25. Foi um jogo que foi muito equilibrado, com o Sporting a correr quase sempre atrás do resultado nos sets. O Aves chegou a ter algumas boas vantagens, mas a garra e determinação das Leoas levava-as sempre a recuperar. A Lintim voltou a estar imperial no centro da rede. O voleibol masculino disputou o jogo 2 e o 3º da final da Taça de Federação, tendo perdido essa mesma taça para os Muris. No sábado ganhámos aos Muris por 3-0, com os parciais 25-23, 25-16 e 25-15. Primeiro set equilibrado com muita inconstância no marcador e com os Muris sempre a tocarem muitas bolas, mas a partir daqui o Sporting aqueceu os motores, começou a servir e a receber melhor, melhorou também o bloco e ganhou facilmente por 3-0. 12 pontos de Renan e Elio Sanches, 10 pontos para PV, que acabaram como os melhores pontuadores da equipa neste jogo. No domingo, a finalíssima, o Sporting perdeu por 3-2 frente aos Muris, com 25-22, 23-25, 25-18, 20-25 e 27-29 na negra. Um jogo com altos e baixos, sobretudo na concentração, entrega e erros não forçados. Jogadores lesionados, outros condicionados, mas por muito que este troféu fosse ridículo, era para ganhar. 13ª derrota da época e 3ª frente aos Muris. E parafraseando um amigo, que sorte termos ganho a taça, senão esta era a pior época que vi de voleibol na minha vida. Parabéns aos Muris pela vitória na Taça da Fração, foi a equipa que mais quis ganhá-la. Para não terminar o resumo com uma nota negativa, de saudar o apuramento para a Maratona dos Jogos Olímpicos de Tóquio de mais uma atleta do Sporting, neste caso a Sara Moreira. Parabéns, Leoa. É tudo por agora. Saudações leoninas e saúde para todos. Digas alto. E obrigada, Tiago, por mais um grande, grande resumo de uma semana cheia de jogos nas modalidades. E vamos ao tema do dia, da semana, do mês e, quiçá, do ano. A Superliga Europeia, Pedro... já Varandas falou sobre o assunto, disse que era uma falta ou qualquer coisa deste género, seria uma falta de democracia no que respeita ao futebol. A ti pergunto-te o que é que te apraz dizer sobre este assunto. Tens que te tirar do mudo, senão eu não te ouço. Vou dizer pouco. Porque o João vai falar mais do que eu e nós temos essa combinamos, nós nunca combinamos nada neste programa, não há temas combinados, mas há coisas que combinamos e uma delas é que o João tem mais para falar do que eu e, portanto, vou deixar o João falar. No entanto, vais falar mais como adepto, eu vou falar aqui. Sim, eu para mim, eu já falei noutro podcast onde regularmente estou com um amigo do Benfica e do Porto sobre isso, já fizemos um programa dedicado há um tempo sobre quando se falava um documento que já tinha a possibilidade de se criar e até um documento que saiu cá para fora esta Superliga. Obviamente, do ponto de vista, não sou contra, não gosto, não quero. Disse também, nessa altura, uma ideia que já tínhamos falado também num outro, nesse programa, que há uma coisa que eu cada vez até sou mais apologista e gostava cada vez mais, se calhar fosse mais nesse sentido, às tantas gostaria de um regresso às noites europeias com uma taça dos clubes campeões europeus, com uma taça das taças e uma taça UEFA. Gostava de... sei que são tempos que dificilmente voltarão. Também não sou hipócrita, o Gary Neville disse muito bem naquele que provavelmente é um dos melhores áudios, vídeos que de jogadores e de pessoas que comentam estes assuntos com algum... com importância, não é? Pelo menos com os que têm muita mais, que têm mais seguidores e que obviamente têm outras posições, dizem muito bem, também não vamos ser hipócritas, sabemos que isto é tudo pelo dinheiro, mas a partir de uma determinada altura, e como ele diz, bem, eu já ganhei muito dinheiro com o futebol, e os clubes obviamente estão aqui também para ganhar dinheiro, mas a partir de uma determinada altura, quando se quer ganhar muito, já estamos naquela fase da ganância, e é óbvio que estes 12 responsáveis por estes clubes que apareceram como os fundadores da Superliga, estamos a falar de pessoas que claramente não estão viradas para o futebol, a pensar naquilo que é as origens e aquilo que é o futebol visto como um fenómeno, como aquilo que nós entendemos. A Sky Sports hoje tarde mostrou umas declarações de um membro da administração de um dos 12 clubes, não disse qual, e foi uma mensagem mesmo dita por um dos membros, não foi segundo fontes, não, foi dita mesmo, ele é que não se identificou, que os 12 responsáveis pelas empresas não estão preocupados com as sanções da UEFA, eu sei que mais, até era melhor que nem jogassem, e se for preciso mandam os jogadores menos importantes para os campeonatos nacionais e essas coisas, porque não estão preocupados com os adeptos, essa coisa toda. Portanto, estamos, é aqui uma realidade completamente diferente. Do meu ponto de vista, eu não sei o que é o futuro, da Superliga não faço intenções de ver, não tenho interesse absolutamente nenhum. Eu, como tenho dito, já me ouviram aqui muitas vezes dizer que nós gastamos muito dinheiro com o Sporting, por exemplo, gastamos muito dinheiro, vamos ver muitos jogos por ano, muitas deslocações, muito dinheiro em gasolina, alimentações, não sei o que mais. Se nós fôssemos a ser racionais, como somos em quase tudo o que é decisões como aquelas que eu tomo, por exemplo, em casa enquanto membro da minha família e com a minha mulher e com os meus filhos, se fosse a tomar decisões racionais, é óbvio que eu já me tinha desligado do futebol há muito tempo, porque o futebol é um meio tóxico do ponto de vista dos negócios que são feitos, como em muitas outras áreas de negócio, mas a realidade é que nós olhamos para isto e criticamos tanto essa coisa, mas estamos cá. Porquê? Porque depois temos este lado apaixonante, porque é o Sporting, porque é irracional. O futebol é um desporto que nós gostamos muito, irracional, e portanto, e toda a ida aos estádios e todo este lado que depois faz aqui um balanceamento e, portanto, do lado do prós e contras, os prós são muito superiores e tudo aquilo que nós sabemos que adoramos quando olhamos para o fenómeno de futebol. Esta Superliga, obviamente, é tudo aquilo que eu não defendo, tudo aquilo que eu não quero para o futebol, percebo o lado do negócio e para isso já avançamos de um futebol mais clássico que tínhamos aqui há uns 20 anos atrás para um futebol moderno, entendi algumas coisas, o caso das SADs, enfim, trouxeram aqui algumas coisas importantes e aí sim percebi. Houve um lado económico que se entende, nunca percebi aquilo como um lado económico ganancioso, aqui não, aqui claramente estamos. Também devo dizer que me parece que isto, mesmo que a Superliga não seja para avançar, também não me admiro nada que isto seja também, obviamente, uma posição de força, para obrigar a UEFA a renegociar aqui alguns valores. Não sei, vamos ver de que forma. Houve várias declarações, Uma delas interessante, que eu achei muito interessante, foi da Oliver Dowden, que é o secretário de Cultura inglesa, se não estou errado, que é uma declaração formal e que está no site do governo inglês, onde eles são bastante duros e a coisa pode piar fino. Há lá um parágrafo que efetivamente até pode trazer algumas consequências financeiras, o que pode impossibilitar alguns clubes ingleses que lá estão metidos e passar a ter ali alguns problemas que pudesse até impossibilitá-los de participar na Superliga, ou se participar na Superliga, imagina, taxar ou taxas mais elevadas em algo, enfim, há aqui muita coisa, mas é uma posição, são posições de força que começam a aparecer e, portanto, do ponto de vista de adepto, a mim não me convence. Às vezes, na brincadeira, eu no outro dia fui com o João. Tivemos no podcast dos Panenka a festejar o primeiro aniversário deles. Epá, e estava lá vários convidados, e um deles era o Oscar Botelho, que é não só da Eleven, como também da Rádio Renascença, se não estou em erro, e também está no Twitter, e ele contou, e cada um de nós ia contar algumas histórias, e ele contou uma história, pá, de um Zimbábue-Mali, era esse, não Mali, era o jogo? Epá, joguei Mali, sim. Uma coisa absolutamente fabulosa, e epá, sabes, eu de vez em quando, obviamente, quero ver um grande Real Madrid e Barcelona, e quero que o Sporting nas Champions, epá, mas também quero ver um Sporting com, não me importa nada, quando fomos à Taça de Portugal, no tempo do Kaiser, a Vila de Moinhos, o Viseu, epá, aquilo foi uma experiência futebol gastronómica absolutamente impagável, e que eu aí não me importo de gastar, gasto mais facilmente numa coisa destas do que num grande jogo aqui que se calhar não vai-me trazer outros problemas e vai-me pensar e faz-me pensar várias vezes noutras situações, e portanto, claro. Isso para mim, desse ponto de vista, é isso que eu espero. Percebo que há coisas que mudaram e que tiveram que mudar, não me espanta absolutamente nenhuma. Agora, quando olhamos para esta ganância, epá, aí já começo a ficar um bocadinho preocupado, e não me espantou nada. A reação foi muito interessante do ponto de vista de, não só de ex-jogadores, jogadores atuais, treinadores, há aqui coisas muito interessantes. Além, depois, do lado trágico-comédia, como escolher o Arsenal ou o Tottenham, especialmente o Tottenham, e não deixa de ser engraçado que num dia como o 2, o Tottenham é uma das equipas escolhidas, nem treinador tem, portanto é a primeira equipa da Superliga que nem treinador tem. O Liverpool é escolhido e acaba de empatar no Leeds, mas pronto, isso não é um mau resultado, mas a escolha de alguns clubes não deixa de ser anedótica. E os nossos clubes, o Sporting reagiu, o Benfica também já terá dito alguma coisa, embora o Benfica em 2017 disse uma coisa, em 2021 já disse outra, mas pronto, mas eu percebo que efetivamente este momento esteja um lado, e o Porto também já reagiu, mas vamos ver os próximos dias. Isto claramente é... Temos aqui um jogo de forças e certamente novos capítulos, novos desenvolvimentos vão aparecer em breve, e havemos de falar certamente, quanto mais seja, alguns apontamentos, porque acaba por ser importante para perceber. Porque, entretanto, a UEFA vai reunir na próxima sexta-feira, certo. E há a possibilidade, eventualmente, até do Porto, por exemplo, se voltar a ser repescado para a Liga dos Campeões, no caso de tirarem de fora, de tirarem para fora o Liverpool, que já está, City, e o City e o Barcelona. O City e o Liverpool. O Liverpool perdeu com o Real Madrid. O City, qual é o outro? Real Madrid? Paris Saint-Germain. Não, Paris Saint-Germain não aderiu à Superliga. Não, então o que é? Eu já estou aqui todo baralhado. É o City e o Real Madrid. Exatamente. City e Real Madrid, exatamente. Portanto, podia entrar... Não, entrava o Dortmund e o Porto. Era o que se poderia eventualmente acontecer. Pronto, agora estava aqui meio baralhado. E o Chelsea também. Também tinha que sair, exatamente. Enfim, pode haver aqui algumas coisas. Agora, isto vai ser um jogo de forças e, portanto, não digo assim muito mais. É uma posição que não espantará certamente ao nosso auditório, porque eu diria que 99%, se não 100% do nosso auditório, pensará o mesmo. E passo agora ao João, porque tem algumas coisas mais para dizer, inclusive acho que vou ter que passar aqui umas imagens. Ainda não ponhas, deixa-me só primeiro falar aqui. Enquanto pões e não pões. Tens que dizer quais são as imagens, porque eu tenho 3 e não pus aqui a ordem, porque isto é tão bem programado que eu... Então eu posso... Deixa-me só fazer-te uma pergunta muito direta. A Superliga é a prova de que o futebol e neste caso o futebol europeu, já é visto muito mais como um negócio do que propriamente como um desporto? Isso já há algum tempo. Vamos começar até por aí. Isto aqui, a UEFA e a FIFA não estão isentas de culpa. A UEFA e a FIFA abriram as portas aos investidores privados, aos fundos, permitiram, obviamente, regularam ou não regularam para que esses fundos, investidores privados, os árabes, os russos, os americanos, entrassem no futebol europeu. E nos sorteios da Champions e nas conferências que fazem, estão aos abracinhos com esses atuais donos dos clubes. Estavam aos abracinhos, é muito giro estar com os milionários. Só que é verdade, os milionários querem mandar e quem tem dinheiro é que manda. E, portanto, essa abertura, portanto, isto aqui não há, tem, há um bocado de hipocrisia por parte da FIFA e da UEFA, que agora estão a ver que querem lhe tirar o brinquedo. E obviamente esses, os milionários querem sempre mais dinheiro, os americanos querem americanizar, exato, obviamente as competições e portanto querem trazer o formato deles, o formato do show, jogarem sempre com os melhores, uma liga privada, estarem lá sempre, portanto não importa estarem em último lugar no campeonato, mas são sempre apurados para essa Superliga. Portanto, este é o primeiro ponto. A culpa não morre solteira, a culpa tem a FIFA e tem a UEFA, que permitiu a abertura de investimentos de privados, de fundos, que às vezes é puramente lavagem de dinheiro, para entrar no futebol. A partir daí, agora, tem que lidar com isso. Este é o primeiro aspecto. Em aspecto como adepto, obviamente condeno a Superliga por dois motivos muito, muito claros enquanto adepto. Eu sou a favor da meritocracia, é a mesma coisa que no trabalho, portanto, imagina, se eu quiser ser diretor da minha empresa e depois disserem, não, os diretores de empresas é sempre um grupo fechado que já está escolhido à cabeça e, portanto, eles podem ter maus resultados, chegar tarde, faltar ao trabalho, mas eles estão sempre lá e tu podes ser o melhor funcionário, funcionário do mês três meses seguidos, funcionário do ano 3 anos seguidos, mas nunca chegas lá porque está fechada essa posição, certo, obviamente que eu sou contra. Isso é o que acontece. Eu sou do tempo em que o Estrela Vermelha de Belgrado ganhou a Taça dos Campeões Europeus. Somos do tempo em que é possível imaginar um clube como o Sporting, como o Porto já o ganhou, como o Nottingham Forest antigamente, clubes como o Celtic, como nós de menção, chegarem lá e vencer. Claro que hoje com a Liga dos Campeões, que obviamente foi para tornar o negócio um bocadinho mais, o espetáculo um bocadinho mais negócio e para proteger os grandes nomes da Europa, já foi a abertura da Champions e depois agora as remodelações todas da Champions, já foi por causa disso, e obviamente é muito mais difícil, mas eu gosto de ver o Ajax dar cabo deles na Liga dos Campeões, gosto de ver o Atalanta espetar 3 ou 4 neles, gosto de ver uma Lazio de vez em quando ir lá e também ganhar, o Porto eliminou a Juventus, e portanto o futebol é isso, o futebol é a possibilidade dos pequenos se tornarem grandes, é isso que nós queremos. Eu posso criar agora um clube do bairro, não é? Um clube aqui do bairro, e daqui a 10 anos estar na Champions. Esse é o sonho. É o sonho que manda a vida. É isso. É o crescimento. É o clube valorizar-se, lutar e ganhar. E obviamente que com isto uma liga fechada não é. E portanto vamos aí. Pedro, primeiro vou explicar como é que funciona o futebol atual em termos de pirâmide. E é isto que as pessoas vão entender. A preocupação que eu acho que isto pode ter para o futebol internacional. Eu quero dar aqui uma perspectiva mais institucional e mais ligada ao Sporting. O Pedro já falou como adepto, eu já falei como adepto, mas agora mais institucional. Portanto, a pirâmide do poder é este. A FIFA em primeiro lugar, a comandar todo o futebol. Depois, debaixo da FIFA, tem as confederações, que é a UEFA, a CONCACAF, portanto, a CONMEBOL e as outras associações. Depois tem as federações nacionais, que é a Federação Portuguesa de Futebol, a Federação Francesa, a Federação Espanhola. As regionais, como, por exemplo, as associações de futebol do Porto, Lisboa, etc. Depois tem os clubes e depois tem, na base da pirâmide, os jogadores, os treinadores, os árbitros, os adeptos, os agentes, os empresários, os intermediários, tudo isso. E, portanto, isto é uma pirâmide organizacional e por dentro do futebol, e todas as situações que ocorrem aqui nesta pirâmide são regulamentadas pela FIFA de cima para baixo. E, portanto, isto é como é que se funciona o futebol atualmente. Se com a Superliga nós tivermos... Oh Pedro, podes passar aqui já o segundo. Peraí, eu estive a estudar aqui, obviamente. Estive aqui a ler. Sim, não, podes passar o outro só para as pessoas verem o que é. Isto vem do código disciplinar da FIFA. E se agora mudares aqui para o código, isto é perentório quem conseguir ver. Portanto, as regras da FIFA, das competições e dos jogos das FIFA, são regulamentadas pela FIFA. E quem é que está dentro dessas regras? Todos os clubes e todas as associações. Portanto, as associações, os membros das associações, particularmente os clubes, os oficiais que são os árbitros, os jogadores, os intermediários, os agentes, e todos designados pela FIFA. Isto é as regras, portanto, o scope todo da FIFA, todo o código regulamentar e disciplinar da FIFA é assim efetuado. Portanto, vem de cima para baixo, o que quer dizer que qualquer jogador que seja castigado cá em Portugal por alguma situação, também fica impedido, obviamente, pelas regras da FIFA, de, porque as associações e as federações estão ligadas à FIFA, de impedidos de jogar, por exemplo, noutra liga, noutra federação. O que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que a Superliga pode sair deste triângulo, desta pirâmide. Pedro, podes voltar à pirâmide, se faz favor, se conseguires voltar. Portanto, se a Superliga, se os clubes saírem da edge da FIFA, se não houver um acordo e saírem da edge da FIFA, volta ao outro, certo, eles não vão estar nesta pirâmide. E, portanto, eu vou-vos dar um exemplo do que poderá acontecer. Vamos imaginar, no caso do Sporting, o caso das rescisões. O Sporting chegou a acordo com os clubes, mas vamos imaginar que num jogador o Sporting não chegava a acordo, vamos supor que o William Carvalho não chegava a acordo, ia para a FIFA por causa da rescisão, portanto ia para os tribunais desportivos, o que é que ia acontecer? O jogador ia ser castigado e ia ser impedido de competir ou ser inscrito por mais algum outro clube. E portanto o jogador não ia ser inscrito nem na França, porque aplica-se de cima para baixo, para a federação, e a federação francesa ia aplicar o castigo ao clube que o contratasse, por exemplo, e portanto ele não iria jogar. Ao saírem daqui desta bolha, ou desta pirâmide, a Superliga sair daqui, o que acontece é o seguinte: se acontecesse uma rescisão, um jogador com justa causa, sem justa causa, impedido de ser inscrito pela FIFA, o que iria acontecer é que o jogador poderia jogar nessa Superliga, se os clubes não estiverem aqui. Não existe nada que o impedisse de jogar na Superliga. E, portanto, isto aqui abre a caixa de Pandora. E estamos aqui com uma possível caixa de Pandora. Obviamente que isto é um cenário hipotético e um cenário, se calhar, o mais perigoso para o mundo do futebol. Isto porque todas as regras que nós conhecemos agora, quando dizemos a FIFA não permite isto e aquilo, deixaria de existir, porque ao lado iria existir uma liga privada, em que não está dentro das regulamentações da FIFA, das federações, das associações e das ligas, e portanto, se não estão sobre isso, não sofrem as mesmas condições. Portanto, não têm o fair play financeiro, certo? Podiam continuar a lavar dinheiro, por exemplo, e portanto, isto torna que, por exemplo, um clube formador como o Sporting, é muito problemático. É que as pessoas ainda não pensaram no que isto pode acontecer. E vou-vos dar um exemplo. O Manchester City está na Superliga e está fora da FIFA, certo? Chega aqui aos jogadores de formação do Sporting, por exemplo, a uma equipa de juvenis, que ainda tem, a uma equipa que tem contrato de formação, e, portanto, chega lá, o jogador rescinde o contrato de formação, vai para o Manchester City, e todas as regras de solidariedade de formação, indenizações de formação, não são aplicadas porque o Manchester City está fora do edge da FIFA, fora da UEFA, fora da Federação Inglesa. E, portanto, o que é que acontece aqui é que o Sporting podia, judicialmente, obviamente, se houvesse algum contrato de trabalho pecuniário em pedir a indenização ao jogador, que seria pouco, porque recebem pouco, portanto o clube pagaria isso ao jogador, mas não tinha que indenizar o Sporting, não tinha que indenizar solidariamente, por exemplo, os outros clubes de formação, vamos imaginar contratar um jogador, e portanto o que ia acontecer é que eles podiam chegar aqui e levar a equipa toda de júniores do Sporting e nós não podíamos fazer nada de receber, se calhar, só o que o jogador nos devia pagar por lei, que depois seria uma coisa muito pequena, portanto não há solidariedade de formação, não há nada. Isto é muito grave para os clubes que estão a formar, clubes como o Sporting. E vou dar outro exemplo, que ainda é pior. Vamos agora imaginar uns jogadores mesmo de séniores. Vamos imaginar, se saírem da FIFA agora estes clubes, se criarem uma organização privada, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que provavelmente a FIFA e a UEFA vão dizer que os jogadores neste atuais não vão poder ser transferidos para clubes desses, da Superliga, certo? Se eles vierem com esta situação e indicar que os jogadores não podem ser transferidos, obviamente o mercado torna-se muito mais pequeno. Vamos imaginar como é que o Sporting vai transferir o Nuno Mendes não estando lá, o Manchester City, o Manchester United, o Barcelona, o Real Madrid. Ok? Portanto, o mercado fica muito mais pequeno e, portanto, um clube como o Sporting, como o Porto, que vivem das transferências, vivem de formados jogadores para depois serem transferidos por valores mais astronómicos, e é isso que nos garante as contas, obviamente vai ficar com o mercado mais reduzido. Vamos ter só, neste momento, os clubes alemães, o Bayern, Itália, o Paris Saint-Germain, alguns italianos, o Inter, a Juventus e o Milan também vão sair, portanto só temos a Roma, a Lazio com poder económico suficiente para contratar. Portanto, nós vamos conseguir vender por 10, 15, 20, mas nunca vamos chegar, a não ser que fosse para o Bayern ou para o Paris Saint-Germain, mas lá, repara, o mercado fica muito mais pequeno, portanto, por ano só vais ver uma transferência dessas, ou duas transferências, uma para o Bayern, outra e para os outros clubes ingleses que não saíram. Portanto, o mercado torna-se totalmente diferente daquilo que é atualmente. Este é o perigo de estarmos a mexer nesta caixa de Pandora. E posso dar aqui um exemplo também de como é que isto funciona. Sobre a MLS, que já vi aí o comentário, a MLS é uma liga privada. A MLS é uma liga privada com um protocolo com a Federação Americana de Futebol, que pertence à FIFA. Apesar de ser uma liga privada, existe um convênio entre eles, em que o registro dos jogadores na MLS é efetuado pelas normas da Federação Americana de Futebol, que obedece às à FIFA. Que pertence à Federação Americana de Futebol e que pertence à FIFA. E por isso é que os jogadores, quando vão para lá, para um clube como o Nani foi, por exemplo, estou-me a esquecer do clube, o Atalanta, por exemplo, o Nani nem sei se está no Atalanta, mas pronto, vamos imaginar. Não, está no Orlando, Orlando City. Orlando City. Quando o Nani vai para lá, o registro do contrato não é efetuado pela Liga, é efetuado pela Federação Nacional Americana, que tem um convênio com essa Liga privada. E, portanto, isso é um pouco diferente. Um dia que a MLS rescinde o contrato ou o convênio que tem com a Federação Americana de Futebol, deixa também de poder escrever esses jogadores, porque não está dentro da FIFA, ok? E esta americanização da Liga, da Superliga Europeia, traz este problema, é que abre a caixa de Pandora, já não há fair play financeiro, não há questões de pagar os direitos de formação, o clube nem sequer tem que avisar o outro clube que vai comprar o jogador, que pode chegar ali, o jogador pode rescindir com o clube e depois vai para o tribunal, paga, e nós já sabemos que as cláusulas de rescisão, por exemplo, uma cláusula de rescisão, o que aconteceu com o Rafael Leão, a cláusula de rescisão era muito maior do que o valor do tribunal então, decidiu. E já agora deixa-me eu perguntar-te, João, imaginando que isto acaba por avançar mesmo, imaginando que estamos em plena implementação de Superliga. Fora da FIFA. Os jogadores que, até te vou dar um exemplo, o Porro, o que é que lhe acontecia? Ele está no Sporting, não tem problema, não é? Não, mas está emprestado. Sim, está emprestado para o Manchester City, certo? Portanto, nós tínhamos que comprar o Porro antes dele sair do Manchester City. O que é que depois acontece? O que pode acontecer aqui, obviamente pode haver transações, aqui também eu estou a extremar um pouco, porque pode acontecer esta... Claro. Mas vamos imaginar que a FIFA diz, meus amigos, não há negócios com o Manchester City. Ok? Portanto, nós não temos hipótese de rescindir, de comprar o Porro se não houver negócios com clubes fora da FIFA. Portanto, não existe convênio, não existe. As minutos dos contratos dos jogadores, para vocês terem noção, as minutos dos contratos dos jogadores têm, obviamente, umas normas, não é? E essas normas são aplicadas pela FIFA e depois pelas federações. Não é um contrato, cada um faz o seu contrato à sua maneira, não. Existem normas que devem ser seguidas e, por exemplo, os jogadores não podem rescindir. Normalmente, os contratos de trabalho dos jogadores com os clubes não diz, eu jogo no Sporting e quero jogar a Champions e a Liga Nacional. Não, diz que o jogador irá jogar nas competições a que o clube está a praticar. E, portanto, os jogadores atuais desses clubes não vão poder rescindir porque, quer dizer, pronto, eu quero rescindir com o Liverpool porque o Liverpool está fora da Champions e eu quero jogar as Champions. Não, o contrato de trabalho diz que ele tem que jogar nas competições onde o clube joga. Não diz que é a Champions ou que é a Premier League. Isso é muito problemático. A única questão que posso ver aqui de futuro que pode atrapalhar um bocadinho é esta situação das seleções. Proibir os jogadores de jogar nas seleções. A FIFA está a dizer que proíbe os jogadores de jogar nas seleções. E isso para o jogador será uma batalha jurídica se quiser rescindir com os clubes, porque aí sim pode implicar outra situação que os tribunais podem indicar que representa uma nação, representa um sonho de qualquer profissional representar o seu país, e então aí poderá ser um problema, apesar de Florentino Pérez ter dito que podia criar seleções, portanto, que é uma coisa utópica, a meu ver. E, portanto, todas, eu acho que isto é muito importante para as pessoas perceberem o problemático que pode ser para clubes como o Sporting, é que nós estamos aqui a falar de Superliga e podemos também dizer, e também digo, e eu não assisto, nem que o Sporting fosse convidado, obviamente por esta questão de honra, eu não iria ver esses jogos, porque eu acho que nós temos que ser honestos com nós próprios e com os nossos ideais. Exatamente, e o Pedro referiu isso e muito bem, mas eu acho que nós temos que pensar aqui o problemático que pode ser para o futebol num curto espaço de tempo, caso haja realmente uma cisão total entre estes clubes, a UEFA e a FIFA. Porque depois o que poderá acontecer no futuro, há duas hipóteses. Isto pode ser, a FIFA um dia pode ter que simplesmente aceitar a Superliga e fazer um convênio com a Superliga só para manter esta dinâmica de transferências e de direitos e deveres dos clubes e dos jogadores. Porque se não houver isso, nós estamos aqui num mundo completamente novo, em que eles chegam cá, vai a tribunal, aquilo que eu estava a falar das cláusulas, que foi uma questão que me perguntaram no Twitter em particular, o que pode acontecer é imagina, o jogador vale 25 milhões, ok? O jogador decide rescindir com o clube. Okay. E, portanto, E é o jogador que tem que pagar a cláusula. Mas o Manchester City e o Liverpool, podem, obviamente, por outras vias, podem dar o dinheiro a ele para ele pagar a cláusula, certo? Certo. Mas o jogador pode ir a aquilo pode ir a tribunal. Repara, o jogador pode rescindir e começar logo a jogar pelo Manchester City. Porquê? Porque o Manchester City eu estou a dar o exemplo do Manchester City, não está na FIFA e, portanto, não ficava impedido de jogar. Não fica, seja, regulamentado, digamos assim. Não fica regulamentado e pode começar logo a jogar na Superliga. O que iria acontecer é que o clube ia metê-lo em tribunal e o tribunal ia decidir, como decidiu o Rafael Leão, que tinha que pagar os 16 milhões ao Sporting, mas repara, a cláusula dele, se eu não me engano, ao Pedro, era 25 milhões, não é? Sim, acho que sim. Porquê é que o tribunal decidiu? Porque obviamente vai ver os salários do jogador, vai ver a valorização do mesmo, mas repara, não, dos 25 milhões só vai pagar 16. Portanto, imagina, para o Manchester City vir buscar um grande jogador que tem uma cláusula de 25 milhões e só levá-lo por 16. Portanto, vai quase a preço de salvo. Portanto, o que pode, e depois joga logo. Ou seja, é uma questão de deixar arrastar ali o tribunal. Os clubes não veem o dinheiro tão cedo. Repara esta, também esta dificuldade, não vem o dinheiro tão cedo e o jogador não para a sua carreira. Portanto, é uma questão muito difícil. A União Europeia também tem regras contra as ligas privadas, mas aqui há um pormenor muito importante, que é a lei da concorrência, porque estes clubes podem determinar que, ou podem inferir algum tipo de regra a dizer que é injusto ser a UEFA a regulamentar e ter o poder todo sobre o futebol, e portanto, apesar da UEFA, da União Europeia ter aqui normas contra estas ligas privadas, o mesmo, já aconteceu no basquete, e no basquete procedeu, Pedro, certo? A Euroliga chegou mesmo a avançar, e depois tiveram que chegar a um certo acordo, mas isso demora tempo, demora anos, e enquanto isso a Superliga pode se tornar uma selva onde clubes como o Sporting podem ser prejudicados, porque rapidamente podem buscar, por exemplo, o Nuno Mendes, e o Nuno Mendes sair, e apesar de ter uma cláusula que tem, pagarem muito menos e demorar muitos anos a receber, e portanto, os clubes terem-se que reajustar em termos de monetários e em termos de orçamento, porque não vão poder contar com as receitas e também não há tanto mercado como há agora, porque saindo 12 clubes poderosos cheios de dinheiro que nós podíamos transferir jogadores, são menos 12 clubes onde podemos transferir jogadores, e é lá que está a maior parte do bolo, além que eles vão ficar com muito dinheiro, porque fizeram um contrato com a JP Morgan e têm ali muito dinheiro. E portanto, o que eu queria para finalizar é que as pessoas têm que pensar um bocadinho melhor sobre isto, sobre a Superliga, não é só enquanto adepto, isto vai mexer muito com o futebol, ou pode mexer muito futebol, foi isso que eu estive a pensar, foi isso que eu estive a ler, foi isso que eu estive aqui a tentar transmitir, porque clubes como o Sporting, clubes formadores, são de certeza os clubes mais prejudicados se houver uma cisão total entre estes 12 clubes, estes 12 patetas que decidiram agora mexer com tudo e criar então a Superliga. E queria dizer isto aqui, porque as pessoas têm que, às vezes quando nós alisamos e pensamos só na parte adepto, a mim levou-me a pensar um bocadinho no Sporting, que isso é que me custa, um clube formador que precisa transferir, e num ano como este, por exemplo, a questão do Nuno Mendes pode ser uma situação de veras complicadas para o Sporting em termos de faturação, obviamente de receita de transferências, e os clubes vão poder, se calhar vão ter que ajustar a sua forma de viver, é como nós no orçamento familiar, se o Pedro ganha 5 mil euros por fazer tantos podcasts, é verdade que se começar a receber 2.500 já não pode fazer tanta loteria, tem que ajustar o seu orçamento familiar, e isto é o que vai acontecer com os clubes. Se não conseguirem vender por 70 milhões, 40 milhões, 30 milhões, vão ter que começar a vender por 10, 15, 20 jogadores que valiam antigamente 40. E, portanto, para isso, para sobreviverem, têm que reduzir ordenados, vão ter que reduzir despesas e poderá ser um problema. De resto, estão aqui, estão a perguntar o João Perry, de onde é que vem esse dinheiro se todos ganham patrocínios? Vem do JP Morgan, vem de patrocínios, vem de contactos, de certeza, mas o Pedro até acho que depois pode falar melhor disso. De certeza que esta Superliga já tem muitas conversas ou muitas reuniões quase decisivas ou definitivas com players de transmissão televisiva, e eu não acredito que eles avançassem nisto sem alguma cadeia grande por trás. Preços ou mais elevados de bilhetes. Preços mais elevados, assinaturas mensais. Público, exatamente. Portanto, não me admirava nada, claro. Estamos a falar com homens de negócios, não estamos a falar aqui de um presidente. Sim, e há uma questão também fazer muito importante. Há bocado disseste uma coisa muito importante do JP Morgan. Eu retuitei hoje de manhã um conjunto de tweets de uma conta muito interessante que faz sempre análises financeiras, e não esqueçamos que grande parte da dívida destas instituições são dívidas bancárias, e portanto há aqui todo o interesse. Não, a JP Morgan não está aqui, não aparece à toa, ainda os bancos certamente quererão voltar a reaver uma série de valores. Entretanto, o Padronense já fez aquele comunicado que se aceitava e que era absolutamente fundamental, dizer que não vai estar na Superliga e que é contra os princípios da Superliga, porque é importante, é uma posição importante aqui do Padronense partilhar esta importante. Mas acho que já disse tudo e disse a parte mais importante, para mim acho que está tudo do ponto de vista que era importante dizer, porque a parte do adepto já nós todos, mais, claro. Mais coisa, menos coisa, todos nós estávamos mais ou menos sintonizados. Agora, aquilo que o João acabou por aqui, por fazer um trabalho aqui muito interessante, acho que colocou de um ponto de vista institucional tudo aquilo que vamos ter aqui pela frente e o conjunto de situações que podem acontecer aqui de ponto de vista jurídico e umas guerras que podem ser muito, que pode levar aqui a ter consequências muito trágicas, seja quais forem as decisões. Ia dizer qualquer coisa, João, mais? Não, ia dizer que, por exemplo, esta Superliga também queria criar a Superliga em termos femininos destes clubes e, portanto, é mais uma situação que pode também prejudicar o futebol feminino. Este, o futebol que está a crescer bastante e haver já uma cisão, uma coisa é o futebol que já está masculino, que já está muito implementado. Agora, travar também esse crescimento do futebol feminino, criando uma Superliga futebol feminino, é mais um tiro no futebol que nós gostamos e conhecemos, claro. E que isto pode trazer muitas coisas, muitas vicissitudes e com muitas alterações. Obviamente que eu acho que isto é uma grande pressão para a UEFA reformular a Champions, como João Forma já disse hoje, que já está, exatamente. E para largar e abrir os cordões à bolsa e tudo, a UEFA e a FIFA, vou dizer outra vez, para não ser acusado que não disse isto, são hipócritas, porque eles abriram as portas a estas pessoas com dinheiro, exatamente. Obviamente, e querem saber disso, não querem saber de... Eles nem querem saber das ligas nacionais, para eles é igual ao Arsenal ficar em quarto, em quinto, eles querem estar nesta prova, ganhar dinheiro e pronto, e é isso, e pouco mais. E portanto, estão a abrir a caixa de Pandora, a UEFA começou a abrir, eles agora aproveitaram, isto parece-me aqueles, Pedro, faz-me lembrar aquele tempo, a bola é deles, neste caso, e eles pronto, querem ir para casa e querem jogar no campo deles e com as regras deles. E obviamente isso está a acontecer agora, claro que poderá haver uma reunião, poderá haver aqui, poderá voltar tudo ao mesmo, mas a verdade é que eu acho que nunca, no fundo, será eu bem igual a partir da data de hoje. E é isso que pode fazer aqui a diferença, só deixar uma nota, já não sei quem é que disse essa frase, mas o futebol é a única religião do mundo que não tem ateus, não nos matem a religião que todos nós temos, porque é para isso mesmo que cá estamos. E o Pedro acho que fechou a janela sem querer, portanto, enquanto o Pedro volta e não volta, João, as tuas notas finais. Ora, as minhas notas finais, muito bem, vou ter duas notas finais. As minhas notas finais será então, primeiro, mais uma vez, eu já falei isso a semana passada, custa-me ver a violência policial perante os adeptos de Sporting. Parece que até passa despercebido à comunicação geral, a social em geral, mas a verdade assistimos em Faro, e apesar do adepto ter ido para a frente do autocarro e tirar tochas e tudo, acho que houve violência excessiva por parte de um agente da PSP, ou o que seja, perante o adepto, e isso já não é a primeira vez que acontece com o adepto de Sporting, portanto parece que somos os únicos adeptos que não nos podemos manifestar, enquanto os outros vão para treinos, vão para portas da academia, vão para todo lado e conseguem se manifestar, a verdade é que parece que ser de Sporting é algum crime, e não é crime ser de Sporting, temos tanto direito de manifestar, como temos, os partidos têm direito a fazer as suas manifestações, temos direito, obviamente temos que respeitar, o adepto pode não ter respeitado naquela altura, mas não colocou em nada em perigo, e acho que ali bastava uma chamada de atenção mais firme, e não violência logo... Ou até assim, um empurrão, no máximo, um empurrão qualquer coisa, trás, uma coisa assim. Pelo visto, é até um adepto que ficou bastante aleijado da perna, segundo nos mandaram em privado. E, portanto, isto salientar, porque eu acho que, mais uma vez, a direção de Sporting tem que falar disto. Já é a segunda semana que eu venho pedir, eu sei que posso esperar sentado, estou aqui numa bela cadeira, mas a verdade é que acho que deve defender os seus adeptos, porque o que pode acontecer é depois, em caso de vitória final, haver uma grande festa e, se calhar, acabamos todos a levar a porrada da polícia, porque, obviamente, não houve uma posição forte do clube. E acho que uma chamada de atenção ou da parte da direção é diferente de eu estar aqui a dizer que a polícia não pode fazer isto. Uma chamada, um comunicado da direção mais firme, obviamente que chega à direção da PSP, à direção da GNR, ao Ministério da Administração Interna, e portanto acho que esse é um ponto que eu não gostaria de deixar passar. Depois, falar também de Ryan Gold, fez um bom jogo contra o Sporting, é um bom jogador, nós temos 50% do jogador, mas tenho que dizer que provavelmente não é um jogador que Ruben Amorim pretenda. À partida, nesta data, é o que me parece que Ruben Amorim não conta com o Ryan Gold. Mas isto, atenção, pode ter mudado durante o jogo e ter gostado. Exato. Agora, que é um grande jogador, temos 50%, obviamente. Tudo pode mudar no futebol, como é que dizia o Pimenta Machado, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Verdade, amanhã pode mentir. Exatamente. E, portanto, pode mudar. Portanto, é um bom jogador, já me perguntaram por Ryan Gold, mas a verdade é que parece não caber nos planos de obviamente, de Ruben Amorim. Se couber nos planos, será mais fácil negociar, temos 50%. Se não couber, temos que saber negociar bem para vender e também não deixá-lo ir para nenhum clube rival ou algo do género sem que seja uma valorização justa. E em terceiro lugar, eu só queria dar aqui realmente... Terceiro lugar, Benfica. Para... Ah, não. Terceiro lugar, Benfica. A Sara Moreira pelo apuramento para os Jogos Olímpicos. E tenho pena que o projeto olímpico do Sporting também tenha caído, e este ano, à custa disto, do futebol, negócio e tudo, eu acho que os Jogos Olímpicos vai fazer bem a todos, porque tivemos já assim os Jogos Olímpicos no ano passado, passaram para este ano, e nós estamos a precisar de uma lufada deste desporto mais honesto, deste desporto mais humano, que é os atletas serem, por exemplo, em comparação à Superliga, serem apurados por mérito próprio. Imagina que eram Jogos Olímpicos em que era fechado e que era o Pedro convidado para ir lançar setas, só porque ele gosta de setas. Tenho pena que tenha de trabalhar nessa altura e não dê para ver tudo, mas pronto. Pois, eu ser convidado para fazer, sei lá, correr os 100 metros, só porque gostam muito de mim no Sporting 160 e não ia os atletas que tivessem o mérito de lá estar. E portanto, esse desporto mais honesto, e vamos ter a seleção de handball, esse desporto mais humano, acho que nos faz falta também de vez em quando ver e não dar dinheiro a estes capitalistas, a estes investidores, e dar mais dinheiro para os Jogos Olímpicos, para que os atletas tenham melhores condições de segurança, condições para praticarem o desporto que gostam e terem grandes resultados. E Jogos Olímpicos, Eurosport Player, pela primeira vez vai transmitir todas as provas dos Jogos Olímpicos. Quem quiser já sabe, aquilo custa uma bagatela, são 6,90€ por mês, basta alugar em um mês se quiser, e se não quiserem ter o assinatura anual, o Eurosport Player vai, pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, vai ser possível ver todas as competições que vão decorrer nos Jogos Olímpicos. Eu já disse isto aqui várias vezes, porque, como é óbvio, depois posso-vos dar o meu código da Eurosport Player 50% para eu receber a minha comissão. Nunca é demais reforçar. Pedro, exato, Varela. Claro, exatamente. Portanto, é por isso que eu digo isto, como é óbvio. O código é bancada. Cada vez que esteja mais o código perto, é bancada olímpica, 2021, como é óbvio. Tem desconto. Tem desconto, exatamente. Estão todos informados para terem aqui 50% de desconto. Pedro Varela, exatamente. Notas finais. Notas finais, duas apenas, uma relacionada com o Sporting, outra nem tanto, apesar de ter jogadores do Sporting que já passaram no Sporting. Uma é a primeira, volto a uma nota que eu volta e meia gosto de falar sempre aqui: foco no próximo jogo, foco na vitória contra o Belenenses, é absolutamente fundamental. Acho que os Sportingistas, eu digo isto aqui muitas vezes, focarmos-nos no momento do Sporting para a conquista de um título que é absolutamente fundamental para nós. Temos tempo para depois discutir outros assuntos que sabemos que são importantes também para a vida do clube, mas neste momento, se calhar, menos Paulinhos, menos Adãs, menos essas conversas e mais apoio, que eu acredito que obviamente os sportingistas estão todos, têm estado todos a puxar pelo clube e têm sofrido como tudo. Esse é para mim o ponto mais importante. Quarta-feira temos mais uma final e é absolutamente fundamental vencer. E depois, vou só aqui recomendar uma, já deve estar aqui a imagem, se eu não me enganei, duas entrevistas, uma é um destaque obviamente para Bruno Fernandes, não é muito, no, a 442 é uma das melhores revistas que existe a nível de futebol, chegou a ter uma versão portuguesa para quem não se recorda, mas aquilo foi um fiasco tão grande, porque obviamente a malta cá não gosta de ler revistas e não gosta de falar de futebol, não, mas não falava de arbitragens nem de VARs, nem essas coisas todas. Exato. E portanto aquilo foi um projeto que rapidamente também, o projeto não devia estar muito bem montado, rapidamente desapareceu, mas obviamente a 442 é uma revista com muita importância na discussão do futebol e é fantástico. Eu já tive a oportunidade de ler a edição esta última edição, com destaque para a entrevista exclusiva do Bruno Fernandes, que vale a pena ler, e depois até pus ali a verde, porque ia dizer vermelho, porque isto é tão vermelho esta capa, mas eu pus ali a verde. Tem também uma entrevista, o Rafinha não dá muitas entrevistas, e ele é bastante tímido, e ele fala disso, e vale a pena também ler, portanto são duas entrevistas interessantes, acho que vale a pena ler por estes dois momentos. Há a versão digital, para quem não tiver, quem não conseguir comprar a versão física, porque a versão física também se arranja cá em Portugal, e claro, podem utilizar sempre o código bancada 442120, também tem desconto de 30%, não, estou a brincar, mas, e porque são duas entrevistas que vale a pena, para lerem, e portanto fica aqui estas minhas notas finais. E meninos, a verdade é que o programa acabou por ser mais longo. Mais Nós longo. Prometemos que íamos falar de tudo e a verdade é que hoje concluímos os temas todos com sucesso. Obrigada aos dois. Obrigada, Pedro, por mais um Sporting sendo decente. Obrigada, João, por todo o ensinamento desta Superliga que nos deste na noite de hoje. Obrigada também a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Mantenham-se seguros, mantenham-se em casa. Vamos pensar jogo a jogo. Boa semana. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting. E o 13 em 13 a sumar. Calma, falta o áudio. Onde vem o futuro? Ah, e vocês vão cantar. Então nem ponho o áudio. Se vocês vão cantar, eu não ponho o áudio. Então, podiam ter dito que assim... Vamos reventá-los quarta-feira, pá. Exatamente. Bem, agora é que é. Agora já tenho o áudio pronto. Pá, agora sim. Até para a semana. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Sporting Clube de Portugal.